acreditavas mandar em todo mundo. Por isso nunca foste capaz de perdoar. Cruel e desalmada, de todos tu te rias. Hoje imploras carinho, até por piedade. Aonde está teu orgulho? Cadê tua coragem? Tu hoje estás vencida, imploras caridade. Já vês que não é certo amar sem ser amada, e assim tão derrotada, que lástima me dá. Maldito coração, me alegra que tu sofras, que chores e te humilhes, assim frente a este amor. A vida é uma roleta em que apostamos tudo, e a ti sempre foi dado o direito de ganhar. Mas hoje a tua sorte faltou, não vai chegar. Falhaste, coração, não voltes a jogar. Maldito coração, me alegra que tu sofras, que chores e te humilhes, assim frente a este amor. A vida é uma roleta em que apostamos tudo, e a ti sempre foi dado o direito de ganhar. Mas hoje a tua sorte faltou, não vai chegar. Falhaste, coração, não voltes a jogar.